houverem ciladas por todos os lados. Mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, do teu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, Deus chega e diz: filho, eu vou te ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola do rosto do crente, Deus levanta do trono, te ajuda e vai na tua frente. Ele manda, ele faz, ele ordena, a vitória chega. Lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, teu rosto rola, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou te ajudar.